0 prosiga. Frequência Apollo 0 prosiga. Zero two four, taxi way from 1 Juliet and Alpha until holding point. When you reach the holding point, come ready. Ultimate 71014. Airplane 1 Juliet Alpha to holding point 10 and 1 on holding point ready. We'll call you back. Here with 218 1014 South 024. Controle, o SM-746-46. 746-46. Entre TAP 2 tem uma informação, é possível após o TAP externo direto? Então será possível, número 2 de aproximação. É ok, então mais próximo eu informo se você quiser que eu tomo um vídeo pra ti. De saída Pulca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5564, controle 1998. Autorizado 350 para Maceió via Upper Whisky 58, DCT Orago. Decola da pista 90 com a primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. 5564 é o transponder, 1198 é o controle, gol 1994. Gol 1994, só corrigindo, Upper Whisky 58, Orago, DCT, negativo DCT Orago. Ok, Upper Whisky 58, Orago, após DCT Maceió. Gol 1994, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. O número 43 aciona identificação, autorizado a chegada a bom, pessoal 050. A Jet 746 tem condições de atuar a Duna? Só um minuto. Matheus, pra Antônia. Salvador, é o 024 Heavy, holding point 10 Heavy, modify. Portugal 024, clear for land up and take off runway 10, wind 170 degrees, 04 knots. Clear land up and take off 10, runway 024. Localizadora, tráfego 3520. 3520, complete aproximação, torre 98, decimal 95. Avião não complete redução 2009, desce via 2010, MI-14 no ajuste, reporte localizador. MI-14 vai para 2000 pés, vai do Zinho, tá, 3, 2, mais 1. Localizador, pessoal, na pista 5, 6746. As 6746, complete aproximação, torre no 98, decimal 95. 295, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. O web 6746, final nós zero, estamos a 3 milhas para o esquerdo. Web 6746, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Torre Salvador, Web 6746. Web 6746, como recebe a torre? Agora, alto e claro. Ok, ciente, Web 6746, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando. Tá 3520, solo 22, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3520. Romeu Gondo 994, portão meia dúzia para pushback e acionamento. Gondo 994, está livre, chame para o táxi. Chamará Gondo 994. Oi, Salvador, Gol 1606, com 152 a bordo, autonomia de 0423, alterna Fortaleza, para o táxi. Sente táxi até o ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 014, Gol no 606. Sim, as militares estão pronto de espera da 10, reportará pronto, ajuste no 014, Gol no 0606. Para 6746. Sente web 6746, em livre pouso no zero, vento no meio, 0 graus, 04 nós, informa pista úmida. Pista úmida, livre pouso no zero, 6746, obrigado. Pronto para o táxi, Gol 1896, POB 72, 3 horas de autonomia, altera a Fortaleza. Sente táxi até o ponto de espera via Juliette, ajuste no 014, reporte pronto, Gol no 896. Direto via Juliette, 1904, Gol no 896. Torre, o Gol 1805, posição 3, feedback acionamento. Aguarde, Gol no 805. Oi, Salvador, Gol 1906, no ponto de espera da 1-0-0. Salvador, Gol 1805. Gol 1805, aguarde para início, pushback acionamento. Ok, livre pushback acionamento na 53, no Gol 1805. Aguarde, Gol no 805, aguarde. Ah, desculpa, senhorita, aguardando pushback acionamento no 03, no Gol 1805. Gol no 606, ali mantém pistão no 0, preparando-se para a decolagem imediata. Ali mantém na 1-0, fazendo mais imediato o Gol do 906. Salvador, muito boa noite. Então, 3891, passa de externo embaixo para baixo. Boa noite, então, 3891, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardando. Web 6746, solo 26, livre à direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6746. Então, 3520, Juliette, portão 05. 3520, portão 05, 3520. Gol no 805, está livre o seu pushback acionamento, chame para o táxi. Chamada portante, Gol 805. Gol no 606, livre decolagem imediata, pistão no 0, vento no 70 graus, 06 mais. Cliente, decolagem autorizado para o Gol 9606. Gol 994, ponto para o táxi, 184 a bordo, alterna Salvador, 2 horas e 20 de autonomia. Sente, aguarde o parqueamento da arborização no 05, após processo, Juliette Alfa, ponto espera, chame pronto, ajuste no 014. Juliette Alfa, após o tráfego da Coldata, ponto espera, 1895, Gol 994. Aguarde, Gol no 896. 1891, vento no 70 graus, 05 nós, livre pouso no zero. Livre pouso, 38 graus. Com 1606, contato radar da colagem, sua para 390, sai da PUCA. 390. 1896, ali mantém, pista no zero. Tente web 6746, táxi um pouco mais à frente e ingresse via Índia, portão 02. Índia para o 02, do 6746. No solo aos 29, livre à direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09. 1896, livre decolagem 10, vento no 70 graus, 04 nós. Livre decolagem 1896. Diga. Confirme, eu vou no 606, mas sabe que deve ser cortada. Bandeira proa 040 por 20 milhas, para evitar a proa. Gente, livre de giro. Táxi até o ponto esfera, ajuste no 014, reporte e pronto. Só confirmando, vai dar passagem ao Boeing da web. Dando passagem ao Boeing da web, até o ponto esfera da 10, 1004, ajuste com 1805. Voo no 643, completo final, torre 186. Obrigado, boa noite. Voo no 606, tem condições da presente voada de par? Muito obrigado. Voada de par. Gente, reporte a plano de par com o 606. Apenas confirmando o gol no 606, ao voar de par, sobre restrito para o nível 330. Positivo, vai aprovar de par, restrito 330, 606. Uma boa noite, gol 1643, 2 milhas para o externo, da 10, baixado e checado. Da PUCA. 330, PUCA, obrigado. Gol no 643. Torre Salvador, uma boa noite. Gol no 643, uma milha para o externo, da 10, baixado e checado. Boa noite, gol no 643. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Tá aguardando a livre, o 643. Livre decolagem no 0, vento no 70 graus, 04. Livre decolagem da 10, 0994. Boa noite, 05, ponto de espera da 10. Boa noite, 05, ciente, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, boa noite, 05. São 3170, sendo identificação, autorizado de chegada a mar e desça e mantenha nível 050 da presente autorizada para o de ITAP, São 3170. Livre, posição no 0, Golo 643. Pronos e para o 606. Nessa proa restrita ao 330, Gol 1606, aguardando transferência de comunicações. Sente, restrito 330. Muito bom, vou igualmente. Bate, chama em controle 119, décima 8. 19-8, obrigado, boa noite. Observa a passagem do tráfego da companhia na curta após ali mantém cabeceira 1-0. Após a passagem da aeronave da companhia, ali mantém na 1-0, boa noite. Passagem sua para o 350, saída Fuca. Fuca, 350, gol 994. 1994, vai manter a proa por 20 milhas para evitar formações. Sente. O voo 1994, confirma a proa que é a moto para te vir. Proa 102, senhora. A gente tem condições de dar presente com a Puca? Mais 20 milhas, senhorita. Teria alguma proa à esquerda para dirigir o gol no 994? À esquerda tem que ser a proa 050, senhorita. Estão voando a proa 050, o gol no 994? 050, Golo 994. Vai manter minha escuta, solo 35, direita manter minha escuta via Alfa, foi Juliette para o portão 612. Juliette Alfa 612, vai manter sua escuta agora no 643. Gol no 606, chama Recife, 2685, alternado 12545, gol no 606. 2685, 2545, obrigado. Vento no 60 graus com 05 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem pro gol no 80, pista no zero. Decola 37, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 98, bom dia, obrigado, gol 805. Patrulha de Salvador, gol 1805, decola, louco na Puca. Gol 1805, contato radar, para o 370, sai da Puca. 370 na Puca, o gol 805. Ano 994, tem condições de apresentar o Ajamo? Tio, senhores. Por mais quantas milhas será que manter essa presença pro ano? Milhas, senhorita, já vai virar à direita. Sim, já passa pro ano Jamo, o gol 994. Foi mará. Gol no 896. Prossiga, senhorita. Dá presente, vamos direto João Pessoa. Direto João Pessoa, obrigado. Gol no 994. Dá presente direto Maceió. Gol de 96, chame Recife, 2085, alternado no 2545. Boa noite, obrigado. Gol no 994, qual foi o controle? Ah, negativa. Informou que da presente já tá voando o Jamo. Sim, o controle tinha informado que está autorizado pelo Centro Recife, direto Maceió da presente. Ah, ok, agora copiou. Direto Maceió, então, gol no 994, graças. Sim, chame o mesmo na frequência 2685, alternado no 2545, gol no 994. 12685, 2545, gol no 994, obrigado e um bom dia. No 70, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, liga LS, aposta estabilizada. 2 mil pés, 32, vai reportar estabilizado, 0, 14.